ZYK 233. Difusora, Rádio Difusora. Caxias do Sul, 1250 kHz, onda média. Difusora. Rio Grande do Sul. Nesse momento, a Rádio Difusora Caxiense orgulhosamente passa a apresentar com José Lemos, nosso Azambujinha, o programa Coração do Brasil. É no repique da viola e é no berro da boiada que matamos a saudade das nossas tropiadas. Mas lhes digo, irmãos meus, que é na proteção de Deus que seguimos a nossa estrada. E ao som deste berrante, embaixo do meu céu de anil, que nós vamos aqui abrindo, alegre, contente e sorrindo, o nosso coração do Brasil. Em busca de oração. Muito bom dia, senhoras e senhores ouvintes da sua rádio, Difusora de Caxias do Sul, a rádio do meu, do seu coração. Muito bom dia, meu compadre velho, muito bom dia, minha comadre velha, muito bom dia aos compadrinhos, as comadrinhas, que são as gurizadas, as petizadas, né? E muito bom dia, doutor Antônio Pacheco, diretor dessa emissora, sempre nos acompanhando, né, doutor? Então, esperamos que o Natal, as festas natalinas, tivesse assim, sido diante de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que você passasse com a sua família, também se passou solito com os outros, mas que Jesus tenha certeza que estava presente com vocês, né, que o maior, o dom, o maior, assim, a presença maior que tem que estar na família, junto com nós, aonde nós estiver, nosso Senhor Jesus Cristo, né. As festas são boas, né, doutor, é boa, a gente tem que se reunir com a família, porque precisamos, né, ter aquela unidade com a nossa família, com os amigos, mas que o dono da festa tem que estar presente, é nosso Senhor Jesus Cristo, né? O presente, o Papai Noel, tudo é bom, tudo é bonito, né? Mas nunca bote o Papai Noel na frente de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então que, nossa, que Cristo seja assim, o dono da festa aí, né? E também os nossos queridos vovozinhos, vovozinho, né? Que estão ligadinhos conosco, assim o nosso... Eterna gratidão por tudo que eles vêm fazendo pelo nosso Brasilzão, né? Fizeram e ainda vêm fazendo. Se você tem um vovozinho, meu compadre velho, minha comadre velha, aí você dá um pouquinho mais de atenção para ele, né? Porque muitas vezes nós ficamos conversando as nossas, aquilo que nós queremos, nossos assuntos, nosso dia a dia, e deixamos de ladinho, quietinho lá num canto, né? Esquecidinho, né? E eles têm que ser o centro de vocês, porque foram eles que criaram vocês, né? Foi da... Ah, então foi assim que a gente tem que dar atenção maior para eles, né? Então muitos vovozinhos também assim, então hoje em dia tá ficando moda, né, doutor? Assim, até que precisa ter, é assim, digamos, as clínicas geriátricas, né? Que o pessoal, assim, no meu ver, assim, não tão querendo mais ficar com os vovozinhos, pelos seus compromissos, seus trabalhos, ah, bota lá numa clínica geriátrica, tudo bem, é bem atendido, tem que ter, né? Mas muitos assim, estão assim... me dá a impressão que estão querendo se desfazer dos vovozinhos, das vovozinhas, né? Isso é o que é o meu ver. Me desculpe se eu estou errado, mas é a impressão que eu tenho, né? Então, assim, nós, eu sempre, eu e meus irmãos, cuidamos da nossa mãe até ela partir, né? Meu padrasto também. E é assim que a coisa é, assim, porque os coitadinhos vão lá para as clínicas geriátricas, são bem tratados, mas não é aquele, dentro do coração deles, pode ter certeza, né? Que eles... Assim fica aquela dor, aquela saudade de estar junto com os filhos, com os netos. É isso que é bonito. Então, se você pudesse cuidar do teu velhinho, tua velhinha, até ele partir, né? Tenha certeza que nosso Senhor Jesus Cristo agradece, né, meu irmão? Então, doutor Antônio Pacheco, vamos com música para esse povo aí. São 2 horas de programa, 2 horas com Deus e Nossa Senhora. É hoje. Este mundo de horror. os portões de Sião, vem da glória entrar. Ao ouvir o Cordeiro o meu nome chamar, vinde filho bendito, tens aqui teu lugar. Vinde filho bendito, tens aqui teu. Coração do Brasil, são 10 horas e 22 minutinhos, 10h22, um abraço pra dona Margarida, pro seu Adaíla, pro presidente Aragana, vai mandar uma mensagem aí, né? Então, abração pra eles aí, o presidente Aragana também meteram a mão na cartucheira aí pra ajudar a custear o programa do Coração do Brasil. Muito obrigado pela parceria, né, dona Margarida? Muito obrigado, seu Adaíla, que Deus proteja vocês, de saúde, muita paz e sucesso pra vocês aí, tá, meus amigos, velho, né? E então, abração pra eles aí, né? Também esse programa aqui é no oferecimento lá do Supermercado Faraó. Supermercado Faraó, meus amigos, está ali no bairro Serrana, né? Meu compadre velho, minha comadre velha, hoje é domingo, né? Ontem foi Natal e hoje é domingo, mas seu compadre velho tá se lambendo que nem lagarto aí, né? Então a senhora mostra o carreiro do Supermercado Faraó, né? Que ontem foi dia de comer um piruzinho, essas coisas, e hoje é dia de comprar uma carnezinha, né? Comprar uma carne e fazer um almoço lá, nem que seja um guisado para fazer um molho, né? Um molho já tá bom, né? Se você não tem dinheiro para comprar um guisado, uma carne, assim, um guisadinho já tá bom, tá muito bom. O importante é passar em harmonia com a família, né? Não, então, assim, tendo paz na família, né, doutor Antônio Pacheco? Só um feijãozinho puro, assim, né? Isso também já tá bom demais, né? Então, porque tem muita gente aí que, infelizmente, estão passando as necessidades, né? E eu agradeço a Deus todos os dias, porque sempre trabalhei, sempre tive saúde, sempre pude trazer o necessário, o pão de cada dia, para pôr na mesa da minha família. Eu agradeço a Deus por isso todos os dias, né? Que Deus, então, assim, Deus me dê sempre saúde e dê para todos vocês, que os pais, assim, porque é muito triste, a coisa mais triste do mundo é um pai, uma mãe, e seu filho chorando de fome. Infelizmente, no nosso mundão tem muita gente passando necessidade, meu povo. Nossa, então, nosso coração tem que ser mais doce, mais puro, assim, mais meigo. Então, e não julgar as pessoas, que o julgamento, às vezes, encontra as pessoas pelas ruas, aí a gente, sem querer, faz o julgamento. Não julgue ninguém, não julgue, né? Vê, assim, meu povo, que é isso aí que Deus que é da gente, né? O amor é o gesto mais sublime, assim que, então, que pode existir, né? Então, perdão, não julgar as pessoas, querer bem, entregar no coração de Deus, né? Uma vez, eu não me canso de dizer que uma vez eu fui num encontro em São Paulo, lá no, no Ianguera, naquela época ainda tinha o senador, não era o Maluf, me esquece o nome do senador lá, mas um grande senador lá que estava lá, aqui presente, né? E nas alturas, uma palestrante falou uma coisa muito importante, muito importante. Nós estávamos em 14 mil aquela vez, lá naquele encontro. E a gente tem muitas, pode fazer mil coisas para ajudar uma pessoa, né? Mas se não puder fazer essas mil e tantas, não puder fazer nenhuma, tem uma coisa que pode fazer, que é rezar, pedir para Deus ajudar, aquela que Deus agradece. É de graça e não custa nada, né, doutor? Então, assim, colocar, pedir para Deus para ajudar os nossos mais necessitados, né, meu povo? Que tem muito. Nossa Caxias do Sul, assim, muita gente hoje está, assim, depois da pandemia, parece que explodiu mais isso aí, né? Muita gente pedindo na rua e é por necessidade. Quem vai para a rua, assim, pedir é porque precisa. Também a gente tem que ser esperto, não podemos ser explorado, né? Não podemos se deixar explorado. É muitas vezes melhor tu ajudar aqueles que estão lá na tua comunidade, que tu sabe que precisa, que é isso que Deus quer. E não, e tem muitos que pedem aí na rua, e a gente não pode, estando ajudando às vezes da rua, e a gente está incentivando cada vez mais eles pedirem, né? Então, tem aquilo que Deus disse, né? Que em vez de tu dar um peixe, né? Dá varinha, ensina ele a pescar, né? Quem sabe, às vezes tu puder arrumar um trabalho para ele, né, doutor? É assim que é mais, né? Em vez de dar um peixe, dê a vara e ensine a pescar, né? É isso aí que o Azambuja pensa, tá, meu povo? ZYK 233. Difusora, Rádio Difusora. Caxias do Sul, 1250 kHz, onda média. Difusora. Rio Grande do Sul.